YJ-488, ondas médias, 1480 AM, Rádio Solimões, Nova Iguaçu. No oferecimento do disco, o caminho certo, vem aí o informativo Solimões. Inapp se indica 16 postos para funcionarem sem fechar durante as festas. Grupo de 200 pessoas saqueiam...